dia a dia na favela. Ebert MC e Hélio MC. Chegando devagar, tomando meu espaço, sem embaraço. Aqui é mais um louco, vivendo dia a dia na periferia, sem vacilação, sem meia conversa. Eu vim para rimar, eu vim protestar, denunciar esse sistema que só quer nos humilhar. Periferia, realidade aqui é nua e crua. Tem que ser muito homem pra viver a lei das ruas. Enquanto a madame está gastando seus dólares, joias e roupas, aqui no morro tem moleque de 10 anos que pensa em andar armado. Brasil 500 anos, periferia, descaso brasileiro. Veja só, meu filho e o seu brincando perto do esgoto. Enquanto isso, os políticos fazem reunião para ver quem rouba mais. Depois sobra aqui, aperta nossas mãos, querendo comprar um voto, fingindo ser um bom cidadão. Assim que é, pode botar fé, o dia a dia na favela sabe como é, só quem vive nela. Pelas madrugadas, fria e escura, vejo o sofrimento daquele mendigo que cata papelão na rua para sobreviver. Enquanto isso, o playboy passa de carrão e finge que não vê, nunca sofreu. Despreza hoje, mas amanhã verá a lei de Deus, verá a lei de Deus. Dia a dia na favela, sabe como é, só quem vive nela. Dia a dia na favela, sabe como é, só quem vive nela. Cheia de problema, mas ainda bela, mas ainda bela. Dia a dia na favela, sabe como é, só quem vive nela. Dia a dia na favela, sabe como é, só quem vive nela. Cheia de problema, mas ainda bela, mas ainda bela. Becos e viela, observo a movimentação, os manos com cachimbo na mão, pronto para acender. Muitos entraram pra vida do crime, porque não achou outra opção. E é isso que o sistema quer, ele te oferece dinheiro e fama, pra depois te ver na lama, mais um corpo no chão. É isso que eles querem, chama a reportagem, ganha maior ibope. Enquanto isso, sua mãe chora. Assim que é, vida louca, cabulosa, como disse o Brau. O cheiro é de pólvora e eu prefiro rosas. Como que eu queria ver um mundo bem melhor, sem guerra no Iraque, sem fiados pelo crack, sem notícia do massacre. Muito cabuloso é nossa situação. Enquanto alguns têm muito, outros têm poucos. Enquanto alguns têm a mesa farta, outros dividem o resto com os vira-lata. Brasil, favela, infelizmente o cenário aqui é de miséria. Aí favela, Jesus faz parte dela. Aí favela, Jesus faz parte dela. Dia a dia na favela, sabe como é, só quem vive nela. Dia a dia na favela, sabe como é, só quem vive nela. Cheia de problema, mas ainda bela, mas ainda bela. Dia a dia na favela, sabe como é, só quem vive nela. Dia a dia na favela, sabe como é, só quem vive nela. Cheia de problema, mas ainda bela, mas ainda bela. É isso aí, Brasil 500 anos, meu rap é um manifesto. Dia a dia na favela, 2011, Jesus faz parte dela. É isso aí, periferia.